And now an example of a verb ending in IR. Ir. Verb abrir. Eu abro, nós abrimos, tu abres, vós abris, ele ou ela abre, eles ou elas abrem.